promessa da aliança. Nos caminhos da vida, a justiça clama entre contendas. O Senhor nos chama, açoites e dor, mas não sem razão, pois a verdade é luz em nosso coração. Ó Senhor, guia-nos com Tua mão, em cada decisão, em cada aflição, justiça e amor, juntos a caminhar, Teus princípios queremos. Estende a mão, a mulher do defunto com amor e devoção, a casa do descalçado, ó que história, nos ensina a viver com a Tua glória. Ó Senhor, guia-nos com Tua mão,